Games Drops. Vamos lá, vamos começar com isso aí, seu Verde. Vamos para o Drops Parte 2. Tivemos o piloto, ninguém falou porra nenhuma, apesar que não pelo blog ou por e-mail, mas um monte de gente veio falar que gostou pela MSN e tal, curtiram muito. Fala essas coisas. É, ninguém comenta, ninguém manda e-mail, mas vem falar pessoalmente, né? Vem falar no MSN. Mas o povo tá com vergonha. Tadinho. Então, amiguinhos, pra começar, não precisa ter vergonha. Isso aqui está em desenvolvimento, é a nossa parte pessoal de nós para vocês. É, hoje não temos nenhum convidado, nem convidada. A gente tá fazendo isso porque a gente quer fazer essa porra toda semana. E você pode participar, Vivar. Eu posso. Não você. Eu estou. É, você é obrigado. Mas você ouvinte, você pode mandar uma carta com os seus contatos que nós vamos fazer um sorteio. E se você estiver online no momento que a gente estiver gravando essa porra, a gente te chama, porque isso aqui é surpresa, sacou? É. Tá lançado o desafio. Mandem os contatos, fiquem online de noite durante semana, se você quiser ter chances. Excellent! E o que o senhor tá jogando, senhor? Então, eu tô nas minhas últimas semanas do Xbox que eu tô emprestado ao nosso amigo Mario, né? Aquele. It's me, Mario! Aquele Mario. Então, eu fiquei tão alucinado, sabe, que eu até comprei jogo. É, você queria me fazer comprar, eu não comprei. Você aí você comprou, não quis comprar, eu tive que comprar. Eu comprei o Red Faction Guerrilla. Nossa senhora. Meu, Red Faction é um jogo muito louco. Eu jogava no Play 2 e no PC. Você reviu, não, vai rapaz. Ter um review. Mas o que eu posso adiantar, na parte que não ficaria tão boa com letras, né? Seria que dar uma marretada na parede é foda, rapaz. Dá pra você quebrar tudo na marreta, mas tudo que é construção, né? Tipo, montanha não dá, né? Sabe aquela sensação quando você joga o Mercenários pela primeira vez e dá um tiro no prédio? Sempre lembro disso. Essa sensação em alta definição com uma marreta. E tu pode pegar um carro, entrar no prédio e sair quebrando tudo, varar. É o mais lindo do mundo. É meio GTAzão, meio futurista. E é mais legal você matar os caras com uma marretada na cabeça do que com as metralhadoras, sabe? Você vem assim, você dá uma... Estão dizendo que o Left 4 Dead 2, as armas brancas são mais fortes do que as armas de fogo. Com uma coronhada você mata um zumbi, mas precisa de 5 tiros pra matar. Se você for ver, isso é real, né? Bom, se você for ver, zumbi não é real. Mas digamos que fosse. Aí já pode tudo, não tem o que ser real com zumbi. Caralho. Você dá um tiro no peito no zumbi, ele não cai na primeira. Depende de quem é o filme que você tá assistindo. Acho que não tem nenhum filme de zumbi que eles morrem com um tiro no peito. Mas nem o do V-Ball é assim. Ah, tem. Mas um taco de beisebol na cabeça é bem mais eficiente. E no Left 4 Dead, que você pega uma bola de futebol e você mata 10 zumbis com chute e vai quicando. Opa, Dead Rising, confundi. Eu estou trocando as bolas. Mas é, mano, é mais eficiente, tá certo, parada? Você tá por fora, mano. Cala a boca que é melhor. Ah, tô jogando mais o quê? Eu estou jogando... Ah, rapaz, hoje chegou que eu encomendei aqui. Midnight Club. Ah, o Special Edition with my friends. O LA Complete, que é uma versão aí que tem todos os DLC embutidos, sabe? Mas chegou já? Chegou hoje. Oh, encomendei faz um mês, o negócio saiu em... setembro? Ah, tem que passar aí pra testá-lo. Rapaz, do jogo arcade de corrida é melhor que tem. Melhor que Burnout. Será que não tem mais nenhum outro fora esses dois? É melhor que Forza. Forza é uma bosta. Eu odeio aquela porra. O design dos carros é mais legal, falou? Passar que não tem muito carro. Tem uns 50, 70 carros. Não, pera aí. Você quer falar que é mais legal, tudo bem, mas não vem falar que o design dos carros é melhor. Rapaz, no Forza, você não consegue olhar dentro do carro. Você só vê a câmera fixa no volante. Nesse aí dá pra você olhar com o banco do passageiro, falou? Tem detalhes, o Forza... Ah, você tá falando por dentro do carro. Não, isso é um detalhe a mais que... O Forza tem 1.400 carros, porra. O Dinash Club tem o quê? 50? 70. Caralho. Mas tem os carros que eu gosto, entendeu? Tem o meu Dodge Challenger. Tem Ferrari? Eu não vi, acho que tem... Não sei. Ah, o Forza tem Ferrari, rapaz. O Midnight Club, o 3, não tinha, né? Tinha Lamborghini. É. Acho que esse aí também só tem Lamborghini e os Porsche GT. Não, o problema do Forza é que o cara não tira a mão do volante por nada. Nesse Midnight Club, o cara tira a mão do volante e troca de marcha. Pra... Quando Falou? Você puxa o freio de mão, ele também tira a mão do volante? Eu não uso freio de mão. Não vi. Porque no Dirt, no 1 e no 2 é assim. Ele tira pra trocar de marcha, tá certinho, mas pro freio de mão ele não tira. É, às vezes o freio de mão é um botão no volante, né? Vai saber. É no pé, né? Que nem de picape. É, eu não sei como é que é um carro de rally por dentro. Eu nunca entrei em um. Aí eu já não posso dizer. E eu não vi o freio de mão no coisa, porque eu só joguei uma horinha até agora. Mas eu posso dizer que é um puta jogo, apesar que a impressão é que é a versão HD mesmo, sabe? Meu, lembra muito ainda o do Play 2 que eu primeira jogava. Curva fechada que eu chego, eu já puxo o freio de mão, mano. Você é mole, rapaz. Eu se capoto, eu não tô nem aí. Ainda mais no Dirt, que tem as areinhas do tempo. Não, mas você puxa o freio de mão pra fazer a curva de lado, rapaz. Eu aperto o freinho normal. Não é pra diminuir o negócio. É, você aperta pra dar o drift. Sim. Drift é coisa de boiola, mano. O negócio é ser true. Você tá jogando esse Forge aí, é? É, você acredita que eu só pus uma vez ele e não consegui pôr mais? Falei, é um saco esse jogo. Eu fiquei mais tempo instalando o disco 2 do que jogando. O pior é que do jeito que você joga, você nunca vai usar o conteúdo que tem no disco 2. Porque o disco 2 é só os carros que você libera mais pra frente, né? As pistas que você vai mais pra frente. É, então. Não tem nada que você... Deve ser, porque ele fala que se você não... Que ele fala que você consegue jogar com disco 1 sem problema. É, você só libera no final. As Ferrari devem estar no 2. Deixa você falar agora, vai. Ah, eu tô na mesma da semana passada. Van Halen e FIFA. A porra do FIFA. Que não tem o Corinthians. O trauma do bola 1. FIFA! Não tem o Corinthians, não vai me fazer falta nenhuma. Não dá pra dar rasteiro no goleiro. Dá. E o que mais? Você não põe nada novo aí, mano? E o Soldier of Fortune que eu te emprestei? Nem testei ainda. Filho da puta. Você é um vagabundo! Nem botei pra registrar no meu HD. Ah, rapaz, eu tô pra te falar isso. Eu joguei Brothers in Arms, Hell's... Como é? Highway to Hell? Hell's Raid? É isso aí. Esse de si. É uma bosta esse jogo, rapaz. Ah, vai se fuder. Jogo chato do caralho. Puta que pariu. O Soldier of Fortune é melhor tanto em gráfico quanto tudo. Puta merda. Meu, só porque tem um pingo de estratégia, você trava. Conceito, né? De estratégia. Não é que tem um pingo de estratégia, rapaz. É que os caras... Você não consegue matar nenhum cara perto. Você tem que atirar nos caras lá na casa do caralho. Consegue. Pra matar eles. Tem que ficar se escondendo. Consegue. É um saco. Eu gosto de chegar perto, entendeu? Dar um tiro de 12. Meter a peixeira no pescoço. Consegue, a diferença é que no lugar de... Você consegue fazer tudo isso. Você que tava falando que é real você matar um zumbi com um taco de beisebol, é real você numa guerra ter que se esconder. Ah, nossa. E não correr no meio do campo. Ah, sim, sim, mas eu sou o Rambo na guerra, tá ligado? Eu sou alucinado lá, o doidão. O que o senhor preza num jogo? Realidade ou... Eu prezo a diversão, falou? Diversão, no chão, realidade mais enche o saco. A realidade pra mim que tem que prestar é a realidade divertida, que no caso do Soldier of Fortune é você dar um tiro no dedo e arrancar a cabeça, a perna do cara, entendeu? Dá um tiro no pescoço, o sangue sai jorrando pela jugular, que é muito foda, e o cara fica gritando com a mão no pescoço, aí você vai lá e finaliza ele, sabe? Essas coisas são lindas. É. Agora você tem que ficar se escondendo. Aí o cara dá um tiro. Aí ele vai até de você e te mete uma facada e você não vê. É uma sacanagem, sacou? Já entendi que você não gostou, então. Ainda fica um filho da puta mandando em você, falando, vai pra lá que eu vou por aqui. É, mano, eu não quero receber a ordem, entendeu? Eu quero sair e meter pipoco. Não. Quem manda é você. Se os caras chegaram a te mandar é porque você tá mal das pernas. Não, a primeira fase foi o cara me falando, vamos por aqui. Que era no hospital lá. Ah, que saco, viu? Aí eu enchi o saco, pus o Call of Duty, o World at War. Que é o cara... É isso que eu ia falar, que é o cara mandando esse daí. É o Jack Bauer gritando na tua orelha lá. Mas o Call of Duty, você não precisa ficar obedecendo o cara pra passar, sacou? O Call of Duty, você sai metendo pipoco, foda. Mas você tem que obedecer o cara de qualquer jeito. Mas não é um obedecimento que você é necessário, sacou? É sim. Ah, vai, cara, tomar no seu toba, depois eu faço review. I am a war machine! Tem que chegar perto, é uma coisa meio bacana. Eu tava jogando com bola 1, o Gears of War, né? Ele fica todo putinho porque ele tá matando o cara de longe lá. Aí eu vou por trás assim com a arma e meto a serra no cara. Ele, porra, eu já tinha enchido ele de tiro, faltava só mais dois. Ele fica com aquela porra daquela 12. E eu vou lá e serro, filho da puta. É bem mais legal, pô. Que é bom de jogar de dois, se você quer fazer essas coisas mais fácil. O que mais? Você não jogou mais nada, vagabundo? Dá tempo, tem que editar o podcast. É, você tá muito mole pra editar esse podcast. Mole o cacete, gravar com cinco negros no mesmo lugar e quatro microfones, vai querer editar você. Esse poder vai ser histórico, hein? Vai mesmo. Ah, mas tem uma coisa que você tava jogando, você tem que falar aqui, hein? Brutal Legend. Exato. Esse aí é o jogo que tá dando pano pra manga. Escreveu o review hoje. É fiado, hein? Diga aí, o que, que tu achou? Não, a gente já falou um pouco no outro e vai ter o review pra ler. Rapaz, deixa eu contar minha historinha de vida aqui. Eu peguei o Xbox do nosso amigo Mario, certo? Na primeira semana saiu o Brutal Legend. Eu fui e encomendei. Aí, prazo de entrega, uma semana. Aí, ai, meu Deus, tô esperando chegar essa porra. Aí eu abro o meu torresmo e tá lá. Brutal Legend pra baixar, tatatel. Aí eu, ai, meu Deus. 4 mil seeds. É, 4 mil seeds. Ia demorar 3 horinhas pra baixar. Aí eu fiquei naquela tentação. Aí eu não vou baixar isso, que eu encomendei o jogo, porra. Aí eu mandei uma mensagem pro Vivaldi assim: meu, tá olhando pra esse jogo aqui, é a mesma coisa que ter a Jéssica Biel pelada de perna aberta. Tá com o pau cheio de vida. Ah, tá. Porque eu tava no hype fudido, mano. Eu não vi a hora de jogar. Eu tava alucinado. Eu caí nas garras do marketing desse jogo. E tomei no cu. É verdade. Eu até falei isso no review. Não teve marketing, porra. O que foi, a gente que deduziu. Ah, rapaz, você pode assistir todos os trailers. Não mostrava a cena de porrada. Pode assistir todos os trailers e ver. Nada, nenhum mostra que a parada tem negócio de RTS. Pera aí. Entendeu? Marketing, marketing pra mim são os trailers que saiu, falou? Não, mas no trailer não mostra isso. Tem gente que deduz que é um God of War, né? Sim, mas em momento algum, você pode... Aí depois você para pra pensar, jogo do Team Schafer vai ser assim mesmo. Não, se fosse jogo do Team Schafer, era pra ser um joguinho que você ia usar o mouse. Então, a diferença é que não tem mouse. Ah, é um saco, rapaz. Ele nunca fez jogo de World of Warcraft, de estratéginha. Eu vou retomar o raciocínio. O conceito de estratégia, em grego, estratégia. E esse jogo é isso, e eu tô traumatizado pra caralho. Ai, meu Deus, eu fui jogar essa porra. Rapaz, que decepção no caralho. Eu, no começo é um êxtase do cacete, você se contenta. Então, é isso. Temos uma coisa que podemos fazer para salvar a Brutal Legend. Sua honra. Não, calma aí. Antes de você falar isso, você conta a sua experiência com o jogo, vai. Eu já falei, porra. Falei porra nenhuma. Pra isso, vocês leiam um review. Tá bom. They can't stop us, let them try. For heavy metal, we will die. Vendo esse potencial desperdiçado desse jogo magnânimo, nós tivemos a ideia de... sugerir, exigir... implorar, requisitar, solicitar, ameaçar... Um rock band Brutal Legend. Que porra é essa, vocês podem estar perguntando. A trilha sonora desse game é impecável. É uma das melhores trilhas sonoras em todos os tempos. Sim, melhor até do que dos jogos musicais que existem. É, jogos musicais que estão indo pra fossa ultimamente e o metal está se apagando, amiguinho. Vocês podem ver isso com o lançamento do DJ Hero, com o lançamento de Band Hero. Band Hero é uma desgraça. O Lego é aceitável. Mas mesmo assim, tá ficando muito pop a parada, entendeu? Tá fugindo do True, hein? Tá fugindo justamente do True, que a gente gosta. Tá ficando só naquelas bandinhas aqui da abertura do Brutal Legend. É tipo Beastes, Inciache e tal. Exato. Ouçam a trilha sonora do Brutal Legend pra vocês entenderem o que estamos falando. Tem musiquinhas como as que vocês devem estar ouvindo no fundo, ou trechinhos que eu, sei lá, vou pôr, tipo esse. Ou esse. Ou esse. Pois? Certo? Como a Electronic Arts é possuidora dos direitos do Rock Band e do Brutal Legend, não é problema para esses vagabundos fazer esse negócio aí facinho, certo? Não é tanto problema, né? Os caras já têm uma mão na roda pra fazer. Exato. No máximo, o que seria a nossa esporração de alegria seria que eles fizessem com a ambientação do jogo, entendeu? É, com os cenários do jogo, com... os personagens, às vezes até uma historinha. Mas a gente se contenta até com o trackpack, pra falar a verdade, sabe? De 100 e poucas músicas. 80 tá bom, vai. Tirar as demitidas. É, escolhe uma de cada banda lá, que tem uma banda que tem quatro músicas. É, e tem umas que já tem também, dos outros rock bands, dos guitarristas. É, não precisa, eu não quero tocar Tuesday Fire and Flames, não, foda-se. É, em cima dessa ideia, vamos fazer uma campanha. Vocês aqui vão ter aí embaixo o link pro post, onde nós escrevemos tudo isso que já falamos. E vamos alastrar essa ideia aí, você que tem um podcast, você que tem um blog, você que não tem porra nenhuma, tem só Orkut e é um vagabundo, entendeu? Que mais, vai? Você que tem um programa na TV, um Twitch, certo? Que tem uma igreja, que tem uma banda, que tem um shopping center, entendeu? Que tem um e-mail. Que tem um e-mail, isso. Você que tem uma vida, ou não, você não precisa nem ter vida. Se você for um zumbi, também tá valendo, desde que tenha um Twitter e um e-mail. Colabore! É. Temos aí toda a descrição, você pode twittar o nosso, a tag, você pode colocar no seu blog, no seu site, nosso banner, você pode solicitar que nós mandamos essa arte linda que tá aí pra vocês imprimirem um outdoor e porem na sua cidade. Porque aqui em São Paulo não pode. Aqui em São Paulo não pode, o senhor Kassab fodeu tudo. E coisas do gênero, vamos alastrar essa ideia e contaminar essa ideia. Esperamos que todos os blogs aí de games... É isso aí, a gente vai... Mesmo sendo concorrentes do nosso meio, mas nós somos diferentes de todo mundo, não estamos aqui para brigar, nós estamos aqui de amizades, queremos fazer a nossa parte e queremos divulgar essa ideia que, puta que pariu, you can kill the metal, como diria Jack Black, certo? You can kill the metal. E, como diria tu e Cecília, I wanna rock. Exato. Mais detalhes no post.